Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Seja bem-vindo à Leitura em Dia, mais uma semana de emissões, mais uma sugestão literária para esta segunda-feira. Hoje a escolha a recair sobre O Romance Ilegal do Sr. Rodolfo, da autoria de António Eça de Queiroz, a edição é da Guerra e Paz. Está aqui uma sugestão de um autor, a primeira vez que ele se aventura nestas andanças do romance, António Eça de Queiroz, que é bisneto do grande escritor de língua portuguesa José Maria Eça de Queiroz, o autor dos Maias e do Crime do Padre Amaro. Nesta aventura, obviamente, o autor não pretendeu escrever, porque há sempre aquela tendência para dizer filho de peixe sabe nadar, neste caso bisneto de peixe, neste caso um grande tubarão, António Eça de Queiroz, tentar seguir as pisadas do seu grande ancestral. De qualquer das formas, não é isso que se pretende, nem o próprio autor confessou aqui no programa Livros com Rumo, não é isso. O que pretendeu foi tão simplesmente contar uma boa história e, para isso, este belo romance, este excelente livro, esta excelente história, que dá um prazer enorme em ler, ao ler qualquer interessado por estas questões da literatura. E lembre-se que António Eça de Queiroz foi jornalista durante muitos anos, um homem que, em que, nisso, os nossos ouvintes poderão ficar com toda a certeza, trata a língua portuguesa como deve ser tratada, ou seja, muito bem. Neste romance, o que é que temos? Temos Rodolfo Schwarzdorf, um português, por incrível que possa parecer, com este nome, que é filho de um diplomata alemão que estava em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial ao serviço do Terceiro Reich, e desta estada do pai em Portugal acabou por nascer em Lisboa, e daí este nome. Rodolfo é um nome português, pode dizer-se, não tão habitual quanto isso, mas o apelido familiar de facto implica uma percepção da sua origem alemã, germânica. Rodolfo Schwarzdorf é um antiquário, um homem interessado por obras de arte, mas neste caso Rodolfo mexe-se e move-se no lado obscuro do mercado das obras de arte, ou seja, contrabando, daquele contrabando a sério, da especulação à volta de obras de arte. Aparecem golpes, golpadas, trafolhices, sacanices e jogadas que o mais incauto do cidadão não está mesmo nada à espera que isso venha a acontecer, ou que isso possa acontecer. Neste caso, Rodolfo Schwarzdorf apaixona-se por uma clepsidra da autoria, segundo o próprio romance, de Giambattista Embriaco. Esta clepsidra existiu mesmo, é o primeiro objeto para medir o tempo, é um mecanismo muito complicado, a clepsidra movida à água, mas de qualquer das formas é feita com tal com tamanho rigor que o tempo, a partir desta obra, deste objeto tão perfeito e construído de uma forma tão perfeccionista, permite perceber o tempo. Rodolfo Schwarzdorf tem conhecimento que uma senhora do Porto sabe onde para ou quem possa eventualmente ter este objeto, chamada Helena, e é neste enredo, neste cenário, que aparece um tal Damião S. Sampaio. Iremos perceber que este S é de seco, um jurista, um delegado do Ministério Público, um homem que trabalha para o DIAP, encarregue de perceber e deslindar casos mais ou menos complexos, que implicam manobras mais ou menos de alto gabarito da trafolhice. É o caso aqui deste O Romance Ilegal do Sr. Rodolfo. Também este romance tem alguns laivos de romance policial, de mistério, e é um certo Portugal que está por trás desta leitura do Romance Ilegal do Sr. Rodolfo. Não é obra literária, o autor também não pretendeu com isso. O autor pretendeu foi contar uma grande história, uma excelente história, para percebermos também, de facto, e Braga também aparece aqui, e a região norte, nomeadamente, bem retratada, com circuitos paralelos, circuitos mais ou menos, fala-se, diz-se, ninguém conhece, mas eles existem. Aquilo que dá origem a um certo capitalismo, aquele capitalismo que levou a esta situação quase apocalíptica da civilização ocidental, também passa por estas páginas, porque António Eça de Queiroz conhece muito bem, foi jornalista da área económica do Expresso, percebe como é que estas coisas funcionam, se constroem e, ao fim e ao cabo, se destroem. Damião Seco Sampaio, o tal S é de seco, é o português tradicionalista, é aquele português tacanho, aquele português que nunca saiu à volta do coreto da aldeia. É o homem que fica espantado com a novidade, ao fim e ao cabo, é o português que nunca saiu para lá da fronteira do Caia. É a nossa sugestão para esta segunda-feira, o romance ilegal do Sr. Rodolfo, de António Assa de Queiroz, a estreia em termos de romance deste autor, uma edição da Guerra e Paz. ¿Qué opinas? O sea, ahora que escuchaste más seguidas varios géneros musicales, varias... ¿Ya tienes alguna idea? ¿O aún te es difícil decir cuál más te gusta? Sinceramente, me encanta un poco de todo, por decir así. ¿Será que la gente sabe en realidad cómo planear ese viaje? O sea, el clásico es escoger un destino así de esos en internet... Y después se va en avión, que es lo más rápido. Este virus de ébola supuestamente había sido erradicado en los años 70. Ya no habría. Sí, y reapareció. Es exactamente lo que digo. Y ahora con más fuerza. Os assuntos internacionais do momento são discutidos aqui. Puerto Internacional, às terças, às 10 da noite, com locução espanhola no Canal 1. Saiba o que aconteceu na última semana em Portugal. Carlos Bonaparte deixa-o a par das principais notícias do país em apenas 15 minutos. Saiba tudo sobre política, economia, ciência ou artes em Portugal Informativo. Segundas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Estes são nomes de pessoas, mas mais do que isso, são os nomes das canções. Às segundas, às 6:30 da tarde, com o Nuno Miguel, no Canal 1. Agora no seu rádio, horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Áries. Maurício Matar é também do seu signo de Áries. Ariano, Ariana, não é porque está vivendo uma crise no relacionamento que o amor deixou de existir entre vocês. O melhor que você tem a fazer é se acalmar e dialogar um pouco mais. O mesmo vale para o lado profissional. Olha, antes de jogar tudo para o alto, tente expor suas ideias aos seus superiores. Sua cor para hoje é vinho e o 16 é o seu número de sorte. Touro. Patrícia Travassos é também do seu signo de touro. Fique de antenas ligadas. Mesmo que receba propostas tentadoras, este não é o momento certo de agir por impulso. Analise bem as possíveis consequências para não se arrepender. E na vida afetiva, você precisa conversar com seu eu interior se deve ou não continuar com esse romance. Sua cor é vermelha e o 3 é o seu número de sorte. Gêmeos. Camila Pitanga é também do seu signo de gêmeos. Este é um dia de muitas alegrias. Exatamente porque os astros estão a seu favor e a fase de brigas na vida 2 está prestes a terminar. Portanto, aproveite para curtir a vida e não deixe que nada, nem as cobranças dos familiares, atrapalhem o seu alto astral. Sua cor para hoje é verde água e o seu número de sorte é o 3. E olha, canceriano, canceriana, caso você esteja com algum tipo de problema e precise de uma orientação, você pode me ligar. O meu telefone é 031-3444-8248 ou 99-94-7400. Fique ligado, daqui a pouco, previsões astrais para Câncer, Leão e Virgem. Estamos de volta aos tempos decimais da música. De volta para o sucesso, um programa que junta a música e a informação. Projetos musicais míticos que ficam imortalizados neste espaço. De volta para o sucesso, aos domingos, da 1 às 3 da manhã, no canal 1. Agora no seu rádio, horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Câncer. Dira Paz é também do seu signo de câncer. Acredite mais na sua capacidade e corra atrás dos seus objetivos. O momento é favorável até mesmo para ganhar uma graninha extra. Portanto, não perca tempo. Na vida 2, deixe a rotina de lado. Só tenha muito cuidado para não provocar ciúmes na pessoa amada. Sua cor para hoje é marrom e o 12 é o seu número de sorte. Leão. Zezé de Camargo é também do seu signo de leão. Leonino, leonina, alegre-se. Sabe por quê? A vaidade e a alegria irão tomar conta de você e os astros prometem intensificar o seu carisma. Por estar super protegida, você vai arrasar corações. Se está só, escolha com carinho alguém que mereça o seu amor. Com o trabalho, a fase também está muito boa. Sua cor para hoje é branca e o seu número de sorte é o 17. Virgem. Paulo Ricardo é também do signo de Virgem. Não se surpreenda se de repente lhe passar na cabeça uma forma de reavaliar a sua vida. Isso é porque os astros estão em seu signo e dispostos a lhe ajudar a pensar mais em você mesmo. Por isso, não perca tempo e resolva de uma vez por todas os problemas que existem na área sentimental e profissional. Sua cor é cinza e o seu número de sorte é o 18. Fique ligado. Daqui a pouco, previsões astrais para Libra, Escorpião e Sagitário. A música clássica tem um espaço de excelência no canal 1. Pauta Musical. Às quintas e sextas-feiras, Ana Lúcia Andrade, pela Rádio Câmara, apresenta-nos durante 60 minutos um espaço imperdível para os amantes da música erudita. Pauta Musical. Emoções cantadas em teclas e cordas em Pauta Musical. Às quintas e sextas, das 16 às 17, com Ana Lúcia Andrade, no Canal 1. Agora no seu rádio, horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Libra. Tarcísio Meira é também do signo de Libra. Pense bem antes de sair por aí tentando solucionar a sua vida.

Agora no seu rádio Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Capricórnio. Leonardo Vieira é também do seu signo de Capricórnio. Capricorniano, capricorniana, não deixe que as tarefas do dia a dia tirem a sua energia. Reserve um tempo e cuide mais de você. Fazendo isso, a recompensa em todos os sentidos virá ao seu encontro de uma forma muito agradável. Sua cor é rosa e o seu número de sorte é o 55. Aquário. Matheus Rocha é também do signo de Aquário. Não deixe de dizer o que sente para o seu amor, pois só assim é que vocês poderão superar as diferenças que, ultimamente, andam perturbando os seus relacionamentos. Em relação ao trabalho, não se preocupe, existem surpresas à vista. Sua cor para hoje é marrom e o seu número de sorte é o 5. Peixes. Natália do Vale é também do seu signo de peixes. As chances de viver uma aventura amorosa serão grandes nessa fase. Portanto, fique atento, pois alguém do seu círculo de amizades poderá despertar o seu interesse. Agora, se você já tem um compromisso, não deixe a rotina esfriar o seu relacionamento. Suas finanças estão prestes a melhorar. Sua cor é azul e o 25 é o seu número de sorte. Caso você esteja com algum tipo de problema, você pode me ligar. O meu telefone é 031-3444-8248 ou 99-94-7400. Você ouviu Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Eles são os reis da boa disposição. Não há quem lhes ganhe na arte de fazer rir. Jean Carlos, Adelson Oliveira, Edson Fagundes, Juvenal, Amâncio Pinto e Britney Stephanie. Cheguei chegando. Pronto, sentei. Todos juntos no mesmo estúdio, só pode dar uma grande gargalhada. Acarajé com bobagem. O Canal 1 apresenta este espaço radiofónico único que não pode perder. Acarajé com bobagem. Aos domingos, às 11 da manhã, no Canal 1. Justiça em cena. Suspense. Drama. Comédia. História. O direito é coisa de toda hora, na vida de todo mundo. Começa agora, Justiça em Cena, a rádio novela da Rádio Justiça. Episódio da semana, quem deve, treme. Inácio se endividou tanto que teve que apelar e pedir dinheiro para agiotas. E um deles, o Toninho Marreta, está ameaçando toda a família de morte para ter o dinheiro de volta. Mas o Inácio acabou de ter uma ideia: entrar para um programa de proteção a vítimas e testemunhas. Um pouco menor? Tipo aquela fazenda de onde eu saí, né? Bem que eu desconfiei. Tudo isso faz parte de um plano seu para me tirar daqui. pois pode tirar o seu cavalinho da chuva, que eu não arredo o pé daqui, entendeu? Ah, então você prefere ficar aqui e ser ameaçada por um homem cujo sobrenome é Marreta. Não, papai, eu não prefiro isso. Minha única preferência era de que o senhor pagasse essa dívida absurda e se mandasse daqui. Eu nunca pensei ouvir isso de você, Letícia. Sangue do meu próprio sangue querendo me ver pelas costas. Tem gente querendo te ver enterrado, papai. Entenda a minha rejeição como um elogio. Enfim, mudar de cidade é uma possibilidade, mas não é obrigatório. Não é? Não. Bom, as coisas começam a melhorar. Pirou, Letícia. Como melhorar? Mudar ou não de cidade não resolve o problema se a gente continuar sendo ameaçado por esse Toninho Marreta. Ah, você tem um plano melhor. Na verdade, eu tenho. Por que a gente não entrega o seu pai pro agiota? Espera... É? Espera um pouco. Eu ouvi direito? O meu genro... Sangue do meu sangue? Não tem o seu sangue, seu Inácio. Você entendeu? Não acredito que você tenha coragem de pensar em algo tão desumano. Até que não é má ideia. Você também, minha filha! Ah, papai, convenhamos. Estamos de saco cheio das suas encrencas, né? E depois, duvido que o Toninho Marreta faça alguma coisa com um idoso. Idoso é a sua avó. E eu não fiz nada além do que qualquer um de vocês também faria. Alto lá, que eu não pediria emprestado 100 mil reais pra um agiota. Claro que não. Você usaria o nome do seu marido pra fazer isso, né? Ah, agora eu sou oportunista, é? E quem foi que usou o nome do meu marido pra abrir uma empresa de fachada? A empresa de filhotes de jacaré não era de fachada. Eu só não podia esperar que o Ibama fosse embargar uma iniciativa tão ecológica. Pois é. Lógica é o que lhe falta, papai. Ah, falou a mulher que se casa com os homens por causa do nome. Vamos parar com essa briga de lavadeira? Isso não melhora em nada a nossa situação de ameaçados de morte. Você tem razão. Perdão, minha filha. Desculpa, papai. Muito bem. Seu Inácio, o senhor acha que entrar para esse programa de proteção à vítima é a melhor solução? Acho. Ainda mais porque com uma nova residência e uma nova identidade vai ser mais difícil do Toninho Marreta nos encontrar. Como é? Novo o quê? Residência. Depois? Nova identidade, ora. Nova identidade. O senhor quer dizer novos nomes. Novos nomes. Teremos novos nomes, papai, é isso? Ficou surda, Letícia? Novos nomes, já disse. Mas nunca! E começou. Nunca, nunca, de jeito nenhum que eu vou deixar alguém mudar o meu nome, entendeu? Corujas e pirilampus, entre os sacis e as fadas, e lá no fundo azul, na noite da floresta. Saibam o que vai acontecer amanhã, no próximo capítulo de Quem Deve Treme. Vira, vira, vira, homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira. Vira, vira, vira, homem, vira, vira. Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Mistério em Teatro de Mistério. Aos domingos, às 5 da manhã, no Canal 1. Tanto Mar. Agora... A comunidade lusófona já tem um espaço radiofónico no Canal 1 da Antena Web. Tanto Mar,

Durante 30 minutos, o pastor Lincoln Galvão apresenta novidades do Brasil e do mundo no que a Igreja Evangélica diz respeito. Ele lê também cartas e e-mails enviados pelos ouvintes. Caminho Santo, de segunda a sexta-feira, entre as 10h30 e as 11 da manhã, no Canal 1. Porque no Canal 1 também dedicamos tempo à religião, trazemos-lhe, com o padre Reginaldo Manzotti, o programa Hora da Misericórdia. Durante 30 minutos diários, ouça orações, palavras de fé e conforto. Hora da Misericórdia, de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, aqui no Canal 1. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com o Frei Gilvander Moreira. Olá, amigos e amigas. Estamos aqui para continuar nossa reflexão a partir da teologia sobre a vida. Estamos refletindo a partir das comunidades eclesiais de base. No quinto intereclesial da SEBS, das comunidades eclesiais de base, que aconteceu em 1983, no Ceará, na cidade do Canindé, o tema central do encontro visava o aprofundamento da relação entre SEBS, Comunidades Eclesiais de Base, e a nova sociedade. Uma questão ocupou todo um dia: como está a vida do povo em sua região e como o povo está reagindo? Os relatórios revelaram 5 nós problemáticos: a falta de terra, a proletarização dos agricultores, o desemprego desesperador, a seca do Nordeste e a fome generalizada. As discussões em plenário mostraram o descrédito completo em que se encontram as classes dirigentes. O governo é completamente desfetichizado, não é visto e considerado representante do povo, mas dos interesses do capital. Os grupos já incorporaram uma análise de suas desgraças em alto teor crítico, como diz a carta que os membros presentes da SEBS enviaram de Canindé às comunidades do Brasil inteiro. Diz o seguinte: do jeito que está organizada, a sociedade é ruim e podre. Produz mais e mais a pobreza e a morte aos pobres de nosso povo. Já foi feito o julgamento do sistema. Trata-se agora de superá-lo. Com certo orgulho, nascido da luta renhida da vida, diz a carta de Canindé. A cada ponta de unha da besta fera, as comunidades e o povo organizado apresentam uma defesa. Compreendemos que não basta atacar as unhas da fera. Precisamos atingir-lhe o coração e, assim, afastá-la do caminho da libertação. E refere-se à necessidade de criar todo tipo de organização popular e da articulação entre todos os movimentos interessados na libertação. Todo um outro dia foi dedicado à motivação cristã da transformação da sociedade. As declarações são explícitas. Diz: nós, cristãos das comunidades eclesiais de base, queremos a libertação dentro da fé, a libertação que nasce do Evangelho e de nossa aceitação do Reino de Deus. Nos longos debates em plenário, se pôde perceber a nova codificação da fé que se está firmando nestes cristãos novos. Ela não paira, desencarnada, fora da história. Ela desvela qual o sentido de Deus que se realiza ou se nega na história. Ela significa uma visão libertadora do mundo. A formulação encontrada na carta de Canindé possui até rigor teológico dentro de uma simplicidade comovente. O projeto do Pai é que todos nos sintamos como filhos, nos amemos como irmãos e coloquemos os frutos da terra a serviço da necessidade de todos. Ele fez uma aliança conosco para que vivêssemos na justiça, no direito e na fraternidade. Se existem pobres entre nós, é sinal de que esta aliança foi rompida. E se o pobre grita, Deus o escuta, denuncia nosso pecado e pede conversão e mudança da sociedade. Nela não deve haver nem ricos nem pobres, mas todos trabalhando e colaborando juntos para o bem de todos. As SEBs não precisam beber de outras fontes para buscar razões de seu compromisso de libertação. Basta que materializem o credo para rejeitarem este tipo de convivência que destrói demasiadamente o outro homem e a ponto de dificultar o acesso ao mistério de Deus, como diziam em Canindé. Se machucamos o rosto do irmão, não podemos mais reconhecer o rosto de Cristo estampado no rosto de cada filho de Deus. Fique com essa reflexão, fique com um abraço fraterno de Frei Gilvander e até o próximo Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira.